Na tarde de terça-feira, policiais civis do GDE cumpriram um mandado de prisão em desfavor de Luciano da Silva Cavalheiro, de 20 anos, expedido pela primeira vara criminal de Foz do Iguaçu pelo crime de tráfico de drogas. Em 19 de setembro de 2013, policiais do GDE receberam uma informação através do Disque Denúncia 97, dando conta de que em uma transportadora localizada na Ilha Manganelli, no Jardim Santa Rita, estaria estacionado um caminhão com drogas em seu interior. Diante das informações, a equipe deslocou-se para o local e realizou, por algumas horas, uma campana na tentativa de prender o traficante em flagrante delito. Porém, nem o dono da droga ou o proprietário do caminhão apareceram. Não sendo verificado pelos policiais nenhuma movimentação no pátio da transportadora, eles adentraram ao local e localizaram, numa carreta sem cavalo mecânico, vários fardos com diversos tabletes de maconha, totalizando 1.208 quilos da droga. No local, os policiais localizaram ainda vários documentos, um revólver calibre 38, 8 munições de fuzil calibre 7.62 e uma munição de ponto 50, além de duas balanças de precisão, fitas adesivas, dezenas de sacos plásticos, um veículo Vectra e uma motocicleta. Tudo foi encaminhado à 6ª SDP naquela época. Diante da documentação encontrada no local, foi montado um inquérito policial e encaminhado ao Poder Judiciário, sendo solicitado um mandado de prisão a todos os possíveis proprietários da droga apreendida, sendo Luciano da Silva Cavalheiro o primeiro a ser preso. Luciano é indiciado pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33, 34 e 36 da Lei 10.343 de 2006 e ficará à disposição do Poder Judiciário na cadeia pública, Laudemir Neves. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.